ingresso, linha de track via pista no zero, Librana Delta, 1964, teclado 27, controle 19298. 198864. Ligou no 864. Ligou no 864, eu estou me transferindo 5566. 5566, 864. É o Delta Fox que chama turno 8, decimal 9 e 5. Bom dia, é o Delta Fox. Na proa da rotatória, o quanto é o visual, como 7? É o Delta Fox, é ponta, após a rotatória, ingresso final no 7, aponta sobre a RIMA 3 milhas. Tem uma aeronave a 10 milhas para pouso no 0, previsto 360 sobre a RIMA, é o Delta Fox. Vamos revisar então, obrigado. Eu vou voar direto para o VR e a gente vai estar mais próximo. Agora temos direção dura, realizado uma manter para o VR, reporte para a modificação das regras de voo. Nós estamos em mudança para 4 no 10, que é legal na 0 no 5. 4 no 0 no 5, está no 1. Primeiro 2 no 8, decimal 9 no 5, prossiga para 2 no 10. Chama 2, 118, 9, 110, 21. Salvador, boa tarde, pioneiro 32, estabilizado na LS Zulu, da final da 1-10. Pioneiro 2000, autorizado pouso, pista no 0,200 graus, 1-2-9. Time pouso, 2000. É que eu tô falando só 360. Na presente, a porta ao término, a aeronave tá 7 milhas, 1-2-9. Matheus, já correndo esse tempo, da tua foto. Pelo 864, sendo centro Recife, frequência no 26.85, alterna no 25.45. O Gol 1864 não conseguiu copiar, podia confirmar? Gol 1864, sendo Recife, 126.85, alterna 125.45. 1265, 2545, 1864. Como é o Zeta, Daniel 2002? 200 graus, 109. 200, 100 graus. Daniel, boa tarde. Fox 00, pouso 27, 200 graus, 1109. Ele pousa 17, é com Delta Fox. Solas 35, autorizado track track, porta pista livre na alta. O Pioneiro 2000 sobe 232 vezes. Pioneiro 2000 confirmando a matrix da nave, sabe, 2326. Informativo, Pioneiro 2326. Gente. Informação, acione identificação, contém a prova do VR, nível de voo 090. Pronto, agora? É, da torre a gente não tem como fazer não, só a F mesmo, que é Pioneiro 2000. Considerando solo aos 3.000, no quanto frequência? Vamos para a Coral, seja esse radar encerrado, mantenha nível de voo 180 e chame o controle de frequência 120, do cima 1. Confirme, Golf Metal. Golf Metal, aguarde. No Golf, livre assinar, ponto de decolagem. Alô, até alguma senha, tudo manter nível de voo 095. Passarei 6-6-0, autorizado direto do Duna 4-6-6, que é legal na 095. Salvador, o Tango Zulu está em condição de vento mais caro, vamos mudar de regra e vou seguir visual. Possível para o anunciado, na rotatória. Leste Tango Zulu, sendo notificado de 1441, autorizado direto CEASA, descendo para 1010. Direto CEASA, 1010. Tango Zulu. Confirma a rumba 09. Rumba 09, vem a fila de coral, a piano e identificação. Caramba.

5206, decote 48, controle 119.8. 198, voo 2067. O 2067, contato o radar na decolagem, suja para mim, do voo 360 via saída da ERA. Corrigindo, voo direto leda do 2067. Direto leda 360, voo 2067. Então, 3804, doença para 2000 pés, autorizada final do procedimento LSX-3, reporte estabilizada no localizador. 2000 pés, reporte estabilizada. Opa, Romeu Golfo, informa o tráfego a sua posição de 1 hora 5 milhas no sudeste, cruzando 2.500 pés de energia para 2.000 pés, está em aproximação do sistema zero, lá fazendo 7.000 da passareta. Está sendo mesmo, não vai interferir, está 500 pés. O 561 vai colar do 50, o transporte 5030 chama controle 119.8. 7030 acionado, 119.8, grata. Controle Força Aérea 2561. Força Aérea 2561, contato rápido, corrigindo 2561, acionando transponder 5030, prossiga via saída da água, nível de voo 360. Nível de voo 360, saída Arbor, já está acionado 5030, Força Aérea 2561. Agora sim, contato radar, cruzando 2.600 pés em subida para 360. Sim, a gente confere. Passar 2230, está estabilizando o visual. 2230, chama a torno 8, decimal 95. 295, obrigado. Salvador, bom dia, passeio 2230. Passeio 2230, bom dia, continua a aproximação e chama no Chile. Vai lá, Chile, 2231. Voltaria 2561, direto Eleça. Direto Eleça, 2561. Apresenta origem ótima. O 2067 negativo, está autorizado ida. Beleza, 2067. 10, 2231. Transmilhas, mantendo no máximo 7 pés, não irá interferir nessa aproximação. Sim, 3304. Apar o meu número 2. Informa a aeronave da sala 2220 para aproximação da pistana 0 mais 3 minutos. No, na linha nós estamos falando dos números de uma nossa. Controle. Agora está na cor. Aparra meu hotel, meu curso. Informa a aeronave da sala 2220 para aproximação da pistana 0 mais 2 minutos. Ok. Pode ser a precisa. Então, meu Bravo Serra Serra, eu tenho condições de 10,510 após Paris. Jornal 7, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, na zona 123 decimal 8. 251-238-2067, boa tarde. Passo 180 libera na Delta. A Roxel fica aberta, Delta fechada e porta pistola X4. Passo 180 libera na Delta. Aceite, você libera na Delta. Escrito uniforme autorizado a colapso no 7, V1 no 70 graus, no 29. Centro 3804, chama seu norte do sinal 95. 295. 21 decimal 9. 219, já. Se você solicita, fique restrito até nível de voo 340. 7251-340 restrito. Patatango, Oscar, Vitor Uniforme, contato radar e decolagem, subinicialmente restrita da nível de voo 080, de voo direto Leda. Direto Leda, respeito 080, Oscar, Vitor Uniforme. Patatango, Oscar, Vitor Uniforme, informa o tráfego em cruzamento na terminal, essa posição de 1h, 8 milhas, rumo nordeste, mantendo nível de voo 095. Pelo Romeu 22. É, tchau, Oscar, Vitor. 1209, informa tráfego, a proporção de 12h, 60 milhas, rumo ao nordeste, mantendo nível de voo 095. 1209, teria condições de subir e manter nível de voo 190 até cruzamento do tráfego? Após o cruzamento, será solicitado subir até nível de voo 100? Afirmo, bomba 09, então, minha questão para... 1-0. 2561, chame centro Recife, frequência 26, decimal 0, acerna no 28, decimal 8. 260, 288, grato 251. Patatão, gosta de telefone, tráfego superado, a sua posição de 3-0, 3 milhas, tudo mantendo o vídeo voo 4-0-0. Atenção 4-0-0, essa vez em volta. 3-3-0-4, 2. 3-3-0-4, caso você esteja recebendo, livre pouso, pista no 0, vento 1, 7-0 graus, 1. 3-3-0-4, já foi autorizado o pouso. Oeste Bravo, mantenha condições visuais, 500 pés. Confirme o destino. Oeste Bravo sente reposta após o cruzamento da Bahia, passando por Caripe. Fique atento, a Bravo Serra Serra também prosseguindo de Bahia de Caparica para Caripe. Gente, entendido? O médico Bravo, você vai vir no sentido contrário do corredor Axé, após um trabalho do passo do Brasil. Solo 58, livre à direita, Axi Alfa, Eco, Repom, Ponte Fora da Eco. Alfa Eco, chamando Ponte Fora da Eco, 3204. Salvador, rumo 109, aqui que mantém nível 110. 7, rumo 109. Deputado Serra, uma próxima frente informal, livre para a coordenação. Atango, ótica, vita, uniforme, tudo mantém nível de voo 400. Da Eco, 3804. 3804, ingresso à pista, no usuário, taxi até a Delta, ao livrar na Delta, solo em 2019. Afirmativo, ingresso na Boa noite, coordenação, Oscar Vitor Uniforme. Eu. 109, autorizada a descida a nível de voo 100, tráfego esperado. 109, ciente, livrando 110 para nível 100. Tango Oscar Vitor informe, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 12380. 251-2380, Oscar Vitor, por favor. O 271 não foi na identificação. O 771 no contato radar, passa na posição coral, mantendo o nível de 190, voe Mari para interceptar a chegada, após quando pronto para descida. Sim. normal, 2771. 2771 autorizado o TAP. Oscar Bravo, confirmando o retorno para pouso em Salvador? Já está pouso em Salvador, senhora. Gente, mantenha a escuta do controle aguardando para a transferência completa. Bravo. Papai Romeu, Oscar Bravo, chame torre em 1-8, decimal 9-5. Bravo. Salvador, é Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo? Eu, Romeu Oscar Bravo, confirma Salvador do Chino. Salvador, senhor. Intenção traço 3. Gente, vai prosseguir circuitão no zero ou direto para baixo? Direto para baixo, senhor, autorizado. E se possível, apoio da intra-aero, passageiro. Perfeito, gente, até o final para 3. O Romeu Oscar Bravo, 20 sobrevoa de aeronave no solo. Bravo. Acho que, mano, vai usar a pena deixar o passageiro e após conseguir outro pátio? Não, não, não, deixa o passageiro e deixa o nosso passageiro e deixa o Deixa o passageiro decola pra qual China? Já ruim que data ali, senhor. Já estamos autorizados para usar o mensagem para partir, corte frequência. Salvador 2771, unidade de destino. Salvador 2771, desça via chegada Mário para nível de voo 050, ajuste em Salvador 1015. 050 via Mário, ajuste na 0015, Salvador 2771. Salvador 2771, informa o caso necessite efetuar desvio que eu faça com a curva à esquerda devido a um tráfego posição 2031 milhas, rumo sudoeste, mantendo nível de voo 1001 Eco 1010. Positivo, em caso de desvio pela esquerda, está sempre o tráfego, porém não tem esquerda. O 2771. Eu acho que é bravo, eu estou no 70 graus, 129, já posso solo controlado, faz 3. Bravo. prossiga papá, Mike, Juliette, Romeu. Romeu 44, Tengue, Tengue, Tengue, Tengue, Tengue. Gente, Mike Juliette Romeu, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, reporte no local de sobrevoo, fique atento ao tráfego de posição 2 horas, mantendo 500 pés a 5 milhas, o Hudson 44. Globo 255, acione identificação, via chegada bom, se separa o nível de voo 0620, ajuste em Salvador 1015. 0620, 1015. Globo 305, acione identificação, via 5000, Contato radar na decolagem, sobre a velocidade da Delta, nível 360. 360, 6254, Chanel 6226, acione identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 070, ajuste 10015. Voo 771, eu vou estar na posição Duna, desça para 2000 pés, livre ali a 76 da pista 10, reporte com estabilizada. Duna 2010, livre ILS X2 da 1-0, reportará estabilizado 2771. Duna 255, desça para 4000 pés, ajuste 10, 104. 4000, comente a sua. Já entre as rodas. A 226, reautorizada a descida para o nível de voo 050. 0560. Voo no 867, contato radar na decolagem, suba via, sai da Arbor para o nível de voo 360. Sobe via Arbor para o 360, 867. Voo 771, informa um tráfego no setor sul de Duna, mantendo 500 pés, a Robson 44, não interfere na sua transmissão. Está ciente do tráfego, o 2771, obrigado. 3216, apontada pronto, boa. 3216, linha decola da 10, vento 190 graus, com a nave nasce. A linha decola da 10, 3216. Gente, aguarde para a decolagem, Romeu ficar bravo. Alô. Tá bravo, destino é o Del Rey aqui entre as duas pistas. Ele tá no PAC 3, autorizado, decola com direto PAC, com o Arthur. Ok, ciente, aguarde para decolagem, menos de um minuto, estimado. Tá bom. Linha 254, tudo restrito ao nível voo 320, autorizada por hoje por seguro, chama restrito na frequência 1251. Modo seguro, 1251, restrito 320, chama 254, boa tarde, bom feriado. Boa. Bravo, vento 180 graus com 8 nós, altímetro 104, reporte fora do solo. Bravo. 3216, decolado 1216, chama controle 1, nave decimal 8, bom voo. Obrigado, mano. Controle até 3216, decolado 1216, cruzando 1000 pés. São 3216, contato radar na decolagem, suba via, saída meme para o nível 370. Via Momo 370321. O Azul 2770 estabilizado em LS da 10. Azul 2771, completo final do procedimento LSX-Ray, chame por Rio 98 do Sinal 90. Corre 1895-2771, obrigado, tchau, tchau. Gol 1255 do separa 2000 pés, livre e LSX-Ray da pista 10, reporte contabilizado. 2000, reporte estabilizado, gol 1255. É 5. 0465, bravo. Salvador, Azul 2771, final ILS da 1-0. Azul 2771, informa o helicóptero à direita, seguindo para o litoral sem interferir no pouso, livre pouso na 1-0. Vento no 70 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 4. Autorizado pouso na 1-0, 1-0 no 4, 2771. Mas acertou através da 3-5. O melhor ficar bravo, ciente, chama controle 1-9 decimal 8, bom voo. Tá. Controle Salvador, é passador, o melhor bravo, decolou do Ceará, comprando ele ponta de Al-Rei, vai na sua escuta. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, mantenha-se em condições visuais 500 pés linha do litoral, reporte visual com a Serra Ursa e Delta Lima. Bravo. É 226, desça para 4 mil pés e ajuste na 014. Controle. Saída 09, 8 milhas para a posição coral, tudo de radar encerrado, chame o controle IELS na frequência 1201. Solicito de mira direita. Confirmando. Meu voo com outro Tango, solicito de via direita. Ó, 070. Vou com o meu Tango livre de dias, confirmo por quantas milhas? Aproximadamente 10 milhas. Gente, vou com o meu Tango, autorizado de dias. É 7420. Aeronave, chama o controle. Boa noite, 7420. Boa 1867, chama centro Recife na frequência 1260, terra 1288. É 10-28. Coordenar para o Tipo, TAM 32 no meio, senhor? TAM 32 no meio, forma um tráfego, mantém a partida saída. TAM 3144, essa é a identificação, via chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste na 014. TAM 3144, autorizado o TAP. TAP 3144, autorizado o TAP. TAP 3266, foi autorizado o TAP do TED, ajuste 04. Positivo, vai livrar na Delta Solo 1219, o Azul 2771. Vitorinho de Juliette, livre decolar da 17, vento 180 graus com 9 nós. Chamei o SKW, livre a frequência de apoio. Chinai 6320, aciona identificação, via chegada Mari, desça para nível de voo 060, ajuste no 014. Chinai 226, desça para 2000 pés, livre ali a SFC da pista 0, rapaz, não estabilizada. Batiu, 2000, batalha estabilizada, 226. Curso, localização, voo 255. Voo 1255, complete nosso procedimento LSFC, chame turno 18, decimal 95. 295. Chame 6226, informa redução de velocidade 2009. Ativa, está mantendo 2009. Obrigado. Está presente foi na projeto Q. Alvo, curta 312-167. Papa Romeu Golfo, Romeu Tango, controle. Romeu Golfo, Romeu Tango, 6262 milhas nordeste de Salvador, solução agora encerrado, mantém a nível de voo 095, chama Aracaju na frequência 203. 095, patente, 203, obrigado, bom trabalho, Salvador. Controle de Salvador, Papa Tango, Vitor Índia Juliette, de Colônia, se escuta. Papa Tango, Vitor Índia Juliette, mantém as 5 condições visuais, o número PES, corredor Axé, reporte no Fora da Barra. E o PES até passa para o da Barra, do seu desvio. Bono 255. Bono 255, autorizado pistão no 0, vento no 80 graus com 8 nós, altímetro no 0, no 4. Ele voa, do Bono 255. Para 226, redução de velocidade 1809. Bono 80, 226. 12, no meio chame sempre registro de frequência 12685, alterna 12545. 685, desligado. Leão 141, nossa identificação via chegada BF, desça para o nível de voo 070, ajuste 10014. Habilitado, chame a 226. Chame a 626, complete novo procedimento, ele é sexo, chame torre 118, do sinal 95. 395, gráfico. Boa tarde, chame 626, reparte terra. Boa tarde. Torre Salvador, muito bom dia, Azul 278, pronto. E Azul 2788, mantenha a parte espera. Mantenha a parte espera, 2788. Polo 255, solo os 26, livre à direita, paz, ataque-se o Eco e mantenha a nossa frequência. Na Eco vai manter sua frequência, bom, 255. Negativo, Eco indisponível, livre após a Eco. Se após a Eco, 255. Como 4M, desça para o nível de voo 060. De pista livre. Angol Vitor, Índia, Juliette, quando precisa ser estimado para pouso? Estimado pouso, 1550, desça nível de voo. Tem, 1550, copiado. São na Delta, só? Temos um problema na taxi alfa entre a Eco e a Delta. Taxi um pouco mais à frente para liberar a distância da pista. É, a gente vai taxar.